1973, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325. 360, com informação Quebec, para Galeão. Guarda cópia, 1013. 1013, eu vou no papo. Juliette 2 milhas para o externo, torre 71895, tambor posto. Chama lá, senhor, 1895 trip, grato. Eco Zulu November, controle, prossiga. Para o táxi, 1869, 185 a bordo, 3844, no Serra da Campina. 1869, direita, ponte espera 1895, ele 3, no lugar. Direita, 1895, obrigado, 189. Qual vai ser o número 2 para pouso? Temos um gol, um Boeing 737-300 a norte de Duna. Aguarde no setor visual, 1.500 pés. Aguarde a autorização para voar Duna Eco Zulu 90. Justo em Salvador, 1014. Controle 3567. 3567, contato radar, subiu para o nível 340, saída árabe. Está autorizado o Elefa. Elefa, autorizado, 3567. Comandante Vitor Charlie Bravo, está reautorizado, descida para 3000, o ajuste 9014. TR 89. Né, 6201, está pronto para cópia? Pronto, na sua escuta, para cópia, 6201. Salvador Galeão, 360, pêndulo 10, decola pista 10, curva de limite, Israel, Leda Bridge, controle 11935, transponder 51195, Oxe, né, 6201. Pedido nível 360, Paulo Gael, pela Epresolo 1-0, decola da 10, curva direita, da Eoleda Bridge, 119-35, controle Salvador, 5-1-1-5, transponder, 6-2-0-1. 5-1-1-5, portão 4, chama pronto. Agora pronto, portão 4, 6-2-0-1. Agora 14 milhas com deslocamento nordeste, 2 mil pés, é um papo alfa 3-2, vai ser o número 2 na aproximação. No 645, copiou o tráfego? Afirmativo, copiou no 645. Atingindo 2 mil pés, a 4 por zona. Externo, informe o localizador. A reportar desce com 2.700 no 645. Ecozulo 90, vai seguir agora tráfego Boeing 737, 10 milhas para frente. Foi na prova de Duna, está autorizado a final do procedimento, Zulu 9B. Fiz o trip 545 para 160. O trip 545, nível 160, você vai entrar na área de Recife, se necessário, voa letra. Então tá bom, vamos no 4-0. Obrigado. Tá em medo, não, vamos direto aqui para Borão. Play 119, pessoal, 35, boa noite. 935, boa noite, 18, menor. Letra final, torre 11895, teu oposto. 295. Controle, gol no 869, boa noite. Boa, gol no 869, contato radar, saiu da área, bom. Após 2000, voo Elefa, subiu para o nível 360. Área para após 2000, Elefa, 1869, subiu 360. 40 graus, 89, tráfego vai iniciar a corrida, piscina 0. O 1645. 645. 1260 e alterna 1288, toma voo. 260-288-3567. O Ecozulo 9B, você vai completar a final, efetuar um TGL ou vai ingressar no... vai pousar? Certo, Ecozulo 9B, se possível mantenha a sua indicada até o marcador externo. Então, meu Vitor Charlie Bravo está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 9014, informe no localizador. Vistamos 0, curva esquerda por Caracaju, controle 1935, 5131. Chega para impulso livre, pistão 0. Baixar travado e livre, pouso 1-0, voo 645. Sul 4-5, 4206, decolou 46, chame controle 1119, decimal 35, boa noite. Com controle agora 1935, boa noite, Azul 4206. Controle, boa noite, Azul 4206, decolou, não se escuta. Boa noite, Azul 4206, contato radar, vou para o nível 350, saída Puca. Para 350 na saída Puca, o Azul 4206. Porto Tango Eco Zulu November, completa final, experimento, torre 71895, tambo posto. 2990. Oi, boa noite, Azul November. Auxílio Zulu November. Tá na final aqui do ILS, vai, sabe mais próximo, vai cancelar, passa pela direita no 7. Partiu o ponto dela então para cancelamento do cliente que posteriormente será visto no 7. Correndo, vai apontar para cancelamento. Fundo 645, Solos 47, libera a direita, Solo é o 9219. 9219, o 945. Juliette. Você que chamou antes da Juliette, o nome é Patrícia. Sete, trip 5415, aguarde transferência de comunicação. Para o cancelamento, está presente, solicita a base pela direção no 7. Ok, batizado os 49, reporte final, baixado e travado, pista no 7, vento no 40 graus, com 7 nós, Eco Zulu November. Vai reportar na final, baixado e travado, no 7, November. Aproximando a Juliette, o gol no 645. 45, ingresso Juliette, meia dúzia. Juliette, meia dúzia. 17, 140, 89. Passado, travado, pouso autorizado, 9. We cross the runway 1028, go to 64, taxi via Delta and Alpha. Uno 869, chama agora Recife, Uno 260 e alterna Uno 288. 260, 288, 869, obrigado, boa noite. Noite. Azul 4206, chama essa outra Recife, Uno 2685 e alterna Uno 2545. contato com o centro Recife, 12685 alterna 2545 azul 4206, boa noite, obrigado. Guarda Costa, MLK5. Do 5 Costa, Jimmy West, meio aí, pergunta que é índio, alfa, tô respondendo no 10. When you ready, call power 118, that's 1195, que é o índio 104. Tô em Buenos, é o Papa Romeu Vitor, Charlie Bravo. Charlie Bravo, boa noite. A intenção é no 0 ou no 7? Tá no 0 mesmo. E no 43 aqui. Vitor Charlie Bravo, continua a aproximação no zero. Vento 140, 89, Vitor Charlie Bravo. Bravo, Vitor Charlie Bravo. Charlie Bravo, livre pouso no 0140 graus 89, Vitor Charlie Bravo. Crápolis de pouso, Vitor Charlie Bravo. 64, mantenha posição, gordo 64, mantenha. Stay positional. Golden 1 up and maintain threshold of 0 Golden 6 4. Charlie Bravo, solo 57, libere a direita, chame solo 1219, Vitor Charlie Bravo. Tá. 464, acionado para o táxi PAB de 63, autonomia de 4 horas e 20, alternado Recife. 464, nesse táxi, pátio, Índia, Alfa, ponte espera 1895, ajuste 914. 914. Autorizado o pátio aí de Alfa quando lá 18.95 vou 64.64, boa noite. Vitor Charlie Bravo, táxi via Delta, Kilo para... Confira o seu pátio de procedência. E Alfa, Kilo, pátio 3. Milton 3894, identifique chegada a Mari, desça para 2000, o ajuste 1014, na Pro de Duna, informe no localizador. Ali mantém cabeceira no 05464. Todo 64 Bornet 59, saludo de porta 119 decimal 35 da Bahia. 119 35 da Bahia. Salvador de Pacho, good evening, good 64. Good evening, Gordo 64, with contact club level 180, flying heading Lido position. Lido position, Gordo 64. Boa noite, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Onde meu país, via litoral, o ajuste em Salvador 94, informe ingressando no corredor Interlagos. Salvador Xenéar 6201, Paraná 04, pushback salamento. Autorizado, 6201, chame táxi. Autorizado, táxi, 6201. 464, decolado Alder 1, chame controle 119-135. 935-464, obrigado, senhor. Boa noite. Controle Salvador, 35464, boa noite. 35464, boa noite, contato radar. Vou para o nível 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 5464, obrigado. Cobre o ajuste no 0 no 4. Seria a saída prevista para a Vitória? É. É, obrigado. Falador é o 6259, né? 94. Afirmo, senhor. Pronto. Salvador Guarulhos, 360, fez o 16. Decote com o 0, curva direito, da El Leda Bridge. Controle 1-1935. Transponder 5150. Muito bem, então Guarulhos no 360, outro do 1, meia rota do plano. Decola 10, pula pelo direito, da El, entra após bridge, 1935 controle, 5150 transponder, 6259, conta ali pro gate 1. 5150, porta 1 no champop. Até 3897, quarterback para Guarulhos 4. Guarda Copa, número 3. Pista 200, pista no 0, curva direita, arboa, pó direto. Controle 11935, 5137. Trip 5219. Transpondeu 5137. 1645 cópia. Para o 1645 cópia. Siga para o gol, a 645. Salvador Vitória 360, Peruíbe 50, decola pista no 0, curva direita, da El Leda Eudes, controle 11935, 5157, 1645. Autorizado 360, Salvador, Vitória, Metro Risco 50, da Elia, da EUD, 109-3551-57, atuando ponto. Portão 62, eu chamo. 62-01, Belvin, 1-2, 4 horas de atuamento, no barco. Poderia confirmar o resto da mensagem pro gol 1-645, foi interpretado por outra aeronave, eu salvo. Ok, confirmando apenas o transponder, 5-1-5-7, chame pronto para puxa isolamento. 5-1-5-7, muito obrigado. 6201 na direita, ponto espera, 1895, 1014. Direita, ponto espera, 1895, 1014. Então, 3897, cópia. Siga. Salvador Guarulhos, 320, preso logo no meia. Decola pista no zero, curva direita, da El Leda Bridge, controle 11935, 5156, então 3897. 320 autorizado, perdulo 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. 7935 ao contra o Salvador, 5156, transponde até 3897. 2-0, autorizado a NL decolar, pista 1-0, vento 1-3-0, galo 08 nós. Controle Salvador, o Papa Romeo Mike, Eco Vitor, vai ingressar a corredora Interlagos. Gente, Mike, Eco Vitor. Receptor ILS, 3894, está visual. 3894, chame Torre, Salvador, 198, decimal, 95. Torre, 118,95, boa noite, 3894. Boa noite. Mike, é com Vitor, chame Torre, Salvador, 198, decimal, 95. 198, decimal, 95, Mike, é com Vitor, grato. Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeo Mike, é com o Vitor. Chega Mike, é com o Vitor. Mike, é com o Vitor, mantendo meu pé, corredor Interlagos, está afastado 5 milhas da rotatória. A intenção é pouso na 1-7 com táxi pela Oscar até o Pat 4. Gente, Mike, é com o Vitor. Prossiga. Continua com a aproximação, pista 1-7, suporte. Passando em Engimar. Confirme em Engimar. Suporte na curta final, pista 1-7, Mike Acolito. Ok, então, reportará então na curta final, o Mike Acolito. Chaleme é 201, decolar 211, chame o controle 119-135. Controle 1935, dá retorno. Salvador, muito boa noite, está 3894, LS, X-Ray, pista 1-0. 3894, tem nível pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 0-7, nós cheque bem. Baixa, travou autorizado, pouso, pista 1-0, está 3894. E da Delta. 360, Victor Delta, 201. 64, contact Recife Century, 125.1, if enable 133.25. Autoriza por Agileza, Xenia 6201. Afirma, Xenia 6201. Trips 464, autorizado por Agileza Maceió. Autorizado Maceió, 5464, obrigado. Fala Eco Papa Serra, aciona identificação dessa via chegada a Bonf para 2000 pés, OK NH 1014. Então os papistas que eles veem, eles têm uma indicação diferente ali na final, aparentemente o da direita é o que está mais correto. Gente, é, aparentemente o da direita é mais correto, fazer, correto? Da esquerda ele está indicando três vermelhas, enquanto da direita estaria duas brancas, duas vermelhas e a rampa do ILS. Do... Sente que a 384 graus, vem como for. Obrigado, aqui uma sala. Fala Salvador, está 3294. Boa noite, Libro. Forte, está Juliette. Espera aí. Quer com o Vitor? Está na final já, obrigado. Portão 3. 3. Olha. Você pode me coordenar pro de brinde da presença? Pro 6201? Pelo 6201, solicite ao centro Recife em 125.1, alterno no 33.25. 125, 1335, poxa, 6201, grátis, uma boa noite. Boa noite. 259, pushback fundamento do gate número 1. Aguarde só um instante, 6259. Aguardando só um instante. Mike é Covito, coordenação com a Ica Aero para taxiar via Oscar. Boa noite, Gol 971, nacional identificação dessa via, chegada a bons para 4 mil pés, QNH no 014. Papa Serra, confirma o seu plano de desvias. Informo que está à esquerda da chegada a Ponce, com Papa Serra. Táxi autorizado, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 2895, quanto a bordo? Livre táxi, ponto de espera 2895, boa viagem. Após o trigo, a retaguarda está livre no 1, chame GATS. Afirma, após o tráfego da retaguarda, 62, 5930. Sr. Salvador, o CA 3897, solicita acionamento na posição posterior para o feedback do último gate 5. Ok, o acionamento está autorizado, chame para o push. 25.45. Alternando 12545, 5464 é triplo, grato. Nove, ali decola por 90, vento 140 graus, 0 menores. 219, circular 222, chame controle, 119-135. 1995-5219. 119-35. 35, grato. 3897. Autorizado agora, chame táxi. Controle de Salvador, muito boa noite, é o 5219 da Trip. Trip 5219, boa noite, está em contato com o radar, suba para o nível 200 na saída Arbor. 200 na saída Arbor, possibilidade de voar Arbor da presente, senhor? Afirmativo. Para o táxi 6259, Tchané, temos 129 a bordo, 5 horas de autonomia, Albenano Galeão. Confirmando apenas o POB, o 62 km? 129. Direita, ponto de espera 1895, me liga tudo. 1895. Boa noite, 6259, Montero da Zero Pro. Xenem 259, Arena Cola Pistola 1-0-1-4-0-9-9. Arena Cola 1-0-6259. Gente, 1-0-8-9-5, uma boa noite, que vai passear. Boa noite. 1-9-7-1, desça via para 2.000 pés, autorizado. Final INSX-Ray Pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Na reportará na final da 107, Ecoma Passear. Ano 6259. Vamos lá, reporte estabilizado no localizador com 9971. Reportarei 9971. Eu Xener 6259, decolada 228, sistema controle em 1195. Final de 3, final de 3000, é 97, baixado travado, é com a passeia. Papa Serra, livre pouso, pistola 7, vento 150, grau 069. 7, livre pouso, é com a passeia. Tá no voleta. Boa noite, Oxenê 6259, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2000 pés autorizado, líder. Ao 360, após cruzar 2000, líder. Serra, Fela 29, cumprimento, faz parte. Autorizado backtrack, reporte para ingresso na Texas, acho. Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.95 da 3897. Está autorizado o ingresso na lógica. Reporte no ao estacionar frequência livre. Espera próximo está 3897. 3897. 3897, autorizado ANR decolar, pistola 0, vento 150, grau 079. ANR decola 3897. Livre, chame táxi. Tem livre, vai chamar para o táxi, gol no 645. 971, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, 971. Ô Torre, muito boa noite, bom 971. Bom 971, continua a aproximação, agora pista livre. Aguardando pista livre, 971. 1971, decolado. Então, Gol 1971, checa o trem. Baixado, travado. Felipe Pouso, pista no zero, vento 140, grau 079. Felipe Pouso, 971. Tá, 3897, decolado aos 34, no controle em 1995. 0935, 3897, vamos lá. Controle, boa noite, entra 3897, decolando, você escuta. 3897, boa noite, contato radar, suba ao nível 320, saída da EL. 320 na EL, tá 3897. Oxalé 6259, chama centro, Recife em 1, 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, não pode confirmar a secundária? Confirma, 133, decimal 25. 325, obrigado. 5, gol no 645. Mátio 20, 18, 95, com trabalho na 645.